Bem-vindos a mais um Papo Vogo, e nesse episódio a gente vai falar de hoje, de um dia tão especial desse feriado maravilhoso, principalmente por ser prolongado, assim, os Estados Unidos, crianças. Claro que para muitos é o feriado religioso, né? Mas o foco aqui é falar mal das crianças, ou de nós mesmos que gostamos das crianças. Eu sou a Mai e eu cresci com Meteoro de Pegasus. Ei, eu sou o Thiago Mestre Carneiro, do Ministro do Andor Todo, o site quase mais completo sobre o Monty Python do Brasil. E quando eu era criança, eu era tão nerd, mas tão nerd, que eu acho que meus pais me fizeram com pendrive. Meu Deus, Thiago, que maravilha, nossa, que frase. Primeiro que eu sempre adoro sua apresentação, que dura mais que a mim, quase. Só apresentando o Andor Todo. Segundo que essa do pendrive foi maravilhosa. Já que é pra participar do podcast dos outros, que seja com os dois pés no peito já. Com certeza, acho super justo. Mais uma vez, Thiago, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Você tá sendo meu copiloto na maioria dos episódios, na verdade. E como esse podcast sempre voa, voos cada vez maiores, mais altos, é um prazer ser o seu copiloto. Muito obrigado. Você é muito gentil. Não se preocupe, você não precisa elogiar, eu vou te amar. Você vai me pagar no final do mês, né? Pagar falando mais do Boa. Que vai virar nossa pauta permanente no podcast. Eu tinha esquecido. Lembre-se que semana que vem, já avisando também antes de começar o tema, hoje é dia 12, dia do lançamento do episódio. Semana que vem, no dia 21, sábado, vai ser lançado os episódios especiais do dia do podcast, o especial da Polisfeta. Então prepare-se que semana que vem vai ter Papo Vogo com outras pessoas. Algumas vocês devem conhecer, outras não, talvez depende dos podcasts que vocês escutam. Mas vão ser pessoas totalmente diferentes nesse podcast. Thiago, que podcast você gravou que vai sair semana que vem? Então, eu gravei dois podcasts. Nossa, que dois. Especial você! Ah, eu sou demais. Nossa! Né? Na verdade, você eu é requisitado. Não... Eu ia acabar não participando, mas aí deu alguma coisa lá que alguém desistiu, não sei o que, precisavam de alguém de última hora. E como eu sou copiloto aí de todo mundo, eu já acabei participando de dois. Você é querido, todo mundo. É, então eu tô no TambaCast e no DoubleCast. E o Pythoniano. Isso, o Pythoniano também tá participando com outros. Saudades, Pythoniano. Vou ouvir no dia do podcast só pela saudade. Mas tá legal, tá legal. Bom, pra quem quiser me ouvir em outro podcast, eu estarei no X-Spoilers. Ou X-Spoilers. É melhor essa pronúncia. X-Spoilers. Eu sempre pronunciei errado. Eu sempre peço desculpas pra Karen. É. Porque ela foi muito boazinha. Ela fez uma pauta muito amorzinha pra gente. E a gente falou várias besteiras. Peço desculpas de novo. Vocês todos vão ouvir as desculpas que a gente pediu. Então, eu gravei com os meninos do All Vikings e do Player Select. Foi bem divertido, foi bem legal. Então, ouçam os especiais de dia do podcast. E se você falar X spoilers no plural, fica 3x, né? Não fica só um 3x, nós sabemos. Triplo X spoilers. É. X spoilers. 3x. E realmente, se você quiser conhecer o X spoilers, realmente tem muito spoiler no podcast deles. Então, se prepare, só escute os episódios. Se você conhecer de quadrinho, de série de TV de quadrinho e filme, se você assistiu, se você leu, porque eles falam vários spoilers mesmo. A gente deu uns spoilers de alguma coisa também no episódio que a gente participou. Peraí, rapidex. Mãe, tô gravando. Eu esqueci de avisar ela que eu ia gravar. Esse aí tinha que deixar pro dia das crianças. Tinha que deixar, vai deixar. Dia... gente, minha mãe participando do podcast, mentira. Vai deixar, vai ficar pro dia das crianças. Mãe, eu tô gravando. Mãe, tô na Globo. Mãe, tô gravando, faz um todinho. Mãe, tô na internet. Não, minha mãe trouxe bolo de chocolate do aniversário. Ela veio ver com quem você tá conversando na internet. É, a Luca, falando sozinha. Bom, vamos lá, agora entrando no tema de verdade. A gente, eu pensei, hoje é dia das crianças e agora o mundo nerd está muito mais acessível, está muito mais fácil, a gente acha muito mais fácil as coisas, mas na nossa época, e aí a gente, eu falando assim, pareço velha, mas a gente já chegou na idade que a gente fala na nossa época, você já fala assim, Thiago? Já faz um tempinho fala que assim, eu tô falando. Né? Então, chegamos na idade que a gente fala na nossa época, e na nossa época, época. Não era fácil assim, de achar bonequinho, de achar jogo. Não, de achar desenho, quadrinho e por aí vai. Não, não era existia o AliExpress. Não existia AliExpress. Não tinha internet pra nos dar tanto acesso. O que mais? Pro download, tá ligado? Mas... pra comprar. Nem pra gente se informar, né, de quando ia ser lançado alguma coisa, até porque quando lançava lá fora demorava uns 3 meses pra chegar aqui. É, às vezes, a gente só sabia das novidades quando aparecia na Xuxa. Exato. E tinha as revistas que falavam de lançamentos, de quadrinhos, de jogos, as revistas com um código de jogo. A revista Herói. A revista Herói, essa classe, saudades da revista Herói. Vez ou outra tem algum lançamento em evento e tem vendendo a revista Herói, a edição número 1 e etc e tal. E então, assim, eu fico muito feliz que hoje em dia tem esse acesso maior pros pais que... pro pessoal que são pais agora, né, que cresceu no mesmo mundo que a gente, tendo mais dificuldade, que hoje em dia pode comprar com mais facilidade. E pras crianças que estão crescendo já com esse mundo com maior facilidade, com mais conteúdo, tendo mais acesso e tal. Então, já nasce sabendo que o Darth Vader é o pai do Luke e coisas desse tipo. E que as séries de TV passam simultaneamente, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. A gente não precisava esperar uns 3 meses, um ano pra assistir uma coisa. Maravilhoso. É maravilhoso. Mas o que você assistia quando você era pequeno, Thiago? Quando você era um infanto? Primeiramente, Thundercats e Caverna do Dragão, né? Eu acho que isso aí é ao concurso. Vou dar uma dica pra você e para os ouvintes. Olha só, momento propaganda. Epa. Que não vai ser paga. Vez ou outra eu entro no YouTube e entro naqueles canais que passa desenho ao vivo. Sei, ah, já fiz isso. Tem um canal, não sei que canal que é, que não é sempre, mas eu dou sorte de quando eu coloco nele, tá passando Caverna do Dragão. Nossa, que massa. E tá passando ao vivo, então a maioria das vezes eu pego do meio do episódio, aí depois passa outro episódio, eu fico vendo maratona de Caverna do Dragão no YouTube. Ah. Então procurem, sempre tá passando ao vivo. Assim, algum canal ao vivo, é porque tá passando Caverna do Dragão. Tem outros desenhos também, passou Simpsons, passa às vezes, sei lá, teve um dia que tava passando Beyblade, coisa assim, tipo, ao vivo TV Globinho, essas então, coisas. Então, o legal de você pegar na metade é que é bem aquela coisa nostálgica, porque tava quando a gente... na TV. Isso, exatamente, a gente já lembrava que tá começando tal desenho, você ia lá e já tava na metade. Exato, exatamente. Então, assim, é bem legal isso, eu tô gostando muito dessa ideia de ter os canais ao vivo no YouTube. Pelos desenhos, tem muito canal de desenho passando ao vivo na hora, então é muito fácil achar a Caverna do Dragão ao vivo. Te recomendo, essa hora deve estar passando, essa hora a gente está gravando, são quase 11 horas da noite, às vezes está passando já esse horário, porque às vezes eu vou dormir assistindo, eu fico assistindo no celular e duro. Ah, o negócio então é desligar. Sim, eu sou uma adulta, eu sou uma pessoa de 30 anos que dorme assistindo desenho. É quem nunca, né? Não é verdade. Então. E não é porque o desenho é ruim, é porque eu penso, eu vou deitar aqui e assistir desenho até pegar no sono, tipo, sim. Estou acostumada agora, só durmo assim. Olha só, a que ponto chegamos. Maravilha. E você, como você debutou na sua nerdice? Debutou é ótimo. Bom, eu tenho um irmão mais velho e ele adora quadrinho. E eu quase participei pra ele, quase chamei ele pra participar hoje. Ele já participou de um episódio do podcast que ele falou sobre viagem no tempo. E eu quase chamei ele hoje até pra ele servir de testemunha sobre as coisas que eu gostava quando era pequena. Mas aí ficou muito corrido e não deu pra chamar. Mas quem sabe um dia eu chamo ele pra gente falar sobre isso de novo. Mas a gente via muito Manchete. Ah, sim, os clássicos japoneses. Então via, tu via os desenhos, via o Jaspion, Changeman, todas essas coisas. Mas também a gente assistiu, a gente cresceu assistindo desenho, porque meu pai também gostava muito de desenho, minha mãe gosta de desenho. Uhum. A gente assistia Família Buscapé, Bob Pai, Bob Filho, todos os desenhos que hoje em dia passam no canal Tooncast. Que tá sim. Na TV a cabo. Eu assisto com meu pai, a Pantera Cor-de-Rosa, os Manda-Chuva, aqueles Hanna-Barbera. Minha mãe adora esses desenhos, meu pai gostava muito, minha mãe sempre falava que meu pai gostava de assistir. Aí eu fico até feliz que eu penso, pô, meu pai, entendeu? Já era mais velho, com filho, ele assistia desenho, então eu tô bem. Legal, tô indo no caminho certo. Não tem nenhum problema com isso. Tô indo na descendências. Eu não preciso ir pro psicólogo. Então a gente cresceu muito nesse mundo. É. Mas também a gente assistiu muito Caverna do Dragão, assistiu muito. Tinha o desenho do. Ai, qual que era? Cavalo de Fogo. Cavalo de Fogo, sim. Cavalo de Fogo. Que a música de abertura é maravilhosa, né? A mulher mais. Aquele agudo. Nossa, que aquilo! Essa mulher tinha. ver com o episódio, por favor. Ah, tá. Então, essa música de abertura do Cavalo de Fogo tem que estar. Deixa eu já até anotar aqui, ó. Precisa estar, vamos anotar tudo que precisa. Deixa eu pegar um papel aqui pra lembrar. Tema do Cavalo então, de Fogo. Músicas que precisam ir pra esse episódio, Cavalo de Fogo. Ok. Deixa eu anotar aqui no meu papel, que está sempre isso pra cavalo. E... essa música de abertura tem que estar, né? Tem que estar, mesmo que seja um trecho. Mesmo que não faça parte da trilha sonora, tem que estar. Outra música que fica na cabeça da gente é a música do DuckTales, que passava no SBT, se não me engano, sim, ou na Globo também. Não, nossa, lembro. Acho que era SBT. É. O SBT, meu, eu não sei. Desenhos da Disney era um negócio que tinha aquela disputa entre Globo e SBT. É, uh-huh. Mas acho que onde passava mais era SBT. É, a Globo. Principalmente DuckTales, essas coisas assim. A Globo, anos depois, começou a passar aquele turma do Mickey e Donald. É, exatamente. Mas o DuckTales. Aliás, era... saudades do TV Globo. Nossa, nem me fala. E daí, essa questão do DuckTales, esses dias eu comprei a biografia do Tio Patinhas. Você comprou? A biografia de um personagem. Ela é em quadrinhos, né? É a saga do Tio Patinhas, o nome. Que maravilhoso isso, é uma biografia em quadrinhos de um personagem. Desde que ele era pequenininho, assim, até a família dele, tudo, até... Até ele ficar rico. Exatamente, até ele ficar rico e daí mandar a família... Tipo comprar a biografia do Silvio Santos. Nossa, é muito bom aquilo. E quando você lê, dá muita vontade de baixar todos os episódios, de todos os desenhos que tem o Tio Patinhas, porque daí você vai acompanhando... Pegar a referência no desenho. Isso, porque tem tudo o que ele fez no desenho, tem na biografia dele. Que legal. E você sabe que ele existe de verdade, né? Eu sei, já me falaram que ele era baseado ele é baseado naquele filme... Puta merda, deixa eu achar. Você vai pesquisar e fingir que já sabia o tempo todo? É. como é que é Scrooge? Scrooge, é. Foi o Kevin que contou isso pra gente quando a gente tava lá na viagem. Ele contou que era baseado nisso. Ebenezer Scrooge. Um conto de Natal do Charles Dickens. É, sim. Ele é baseado naquele personagem. Eu lembro que o Kevin tava contando, que a gente tava comentando da volta do DuckTales, né? Uh-huh. Que tem o Tennet fazendo a dublagem e tal. E aí ele comentou que até na dublagem original, eu não vi o novo, mas ele falou, na dublagem, porque ele perguntou, né, como é que a gente assistiu, como é que a gente conhecia, a gente falou, passava no Brasil e tal, uhum. Aqui em português. Ele falou, em inglês é realmente, ele tem o sotaque escocês. Ah, que massa. O Tio Patinhas, ele tem esse sotaque diferenciado. É, porque ele nasceu na Escócia mesmo, na biografia. Aí eu fiquei com vontade de ver o desenho em inglês só pelo sotaque, uhum. Porque em português isso foi irrelevante, né, tava... Sim, pra gente não... em português. Uhum. Mas ele falou, não, porque é baseado nesse cara, e até o sotaque dele é escocês, então até o jeito de falar é diferente, não sei o que. Agora eu fiquei com vontade de ver em inglês. Você pega mais da essência, né, da história, uhum, do personagem. Tanto que o nome dele é MacDuck, né? É, então. A gente brisa, né? Vamos ficar adulto e ficar brisando nos desenhos. Você via coisa da Disney quando era pequena? Sim, sim, bastante. Mais esses desenhos do Mickey, Pateta, Pato Donald. Passava eu não... no SBT. Eu não era muito de assistir os longa-metragens, sabe? Ai, você é gente que nem eu. Você é uma pessoa... Eu ia falar, você é gente como a gente, mas a maioria das pessoas cresceram vendo Disney. Eu não. Eu fui assistir Rei Leão, eu acho que já era tipo ano 2000, assim. Bem mais pra frente. Porque minha amiga era muito fã e ela falou, ai, vamos assistir, não sei o quê. Desculpa, gente, desculpa. Acho que esse episódio vai ser as pessoas que amam Disney xingando a gente. Mas assim, eu sempre assisti desenho, mas nunca fui fissurada por Disney, nem cresci gostando muito de Disney. Era realmente que nem você falou, vendo desenho do Mickey, Pateta, o Pato Donald e por aí vai, gostava. Agora eu amo a Disney, tem Star Wars lá. Tem Marvel lá também. Eu tenho dois irmãos mais velhos. E, tipo, a gente ia na locadora e nenhum deles queria pegar um desenho da Disney, né? Então daí por isso que eu não assistia Disney. Mas eu não sinto falta disso, não. Eu assisto agora, assim, que é muito mais legal, porque agora eu entendo os desenhos. Mais do que se eu entendo quando... Mais do agora que... Agora fazendo live action de tudo. Exatamente. Vai ter do Rei Leão até, né? Vai. Dirigido pelo Tim Burton, se não me engano. Ai, imagina, que loucura. Não é do Rei Leão, do Aladdin. Do Aladdin. Não, mas agora eu fiquei imaginando o Rei Leão dirigido. União das... Se ele já era triste, se já tinha muita coisa triste na animação, imagina um live action dirigido pelo Tim Burton, do Rei Leão. Que coisa maravilhosa. Imagina, chega o Johnny Depp, assim, de que depressão. De Simba. Que depressão. Mas, a Helena, Helena Bonham Carter lá também. Tem que ter. Tem que ter, tem que ter, claro. Todas essas pessoas. É, a gente cresceu sem querer vendo coisas nerds, sem saber o quão nerds eram. É. Por exemplo, a Caverna do Dragão, que a gente foi saber depois que o conceito é um jogo de RPG. Uhum. Do desenho. Sim. RPG, tem... a gente não sabia o que era isso. Não existia RPG. Olha, no Brasil. Existia, mas era bem assim... Ah, conheço, mas não conheço. Eu só... E eu só digo que eu conheço porque meu irmão jogava no videogame. Tinha os jogos de RPG já no videogame. Ah, é. Tinha no Atari, tinha, tá certo. Tinha. Então, meu irmão já jogava. Então, eu já tinha uma noção, mais ou menos, do que era um RPG. E, só que, assim, o que tinha no Brasil ainda era muito... Não tinha... Até hoje é difícil vir um livro traduzido. É, são poucos os livros de RPG que são traduzidos, né? Então, assim, já existia o RPG em si, mas não era uma coisa muito conhecida. Eram poucas pessoas. Era mais, assim, a galera que é fã de Star Wars desde... Opa, rolei bem. A galera que já era fã de Star Wars naquela época e ficção científica e muitos filmes, o pessoal mais velho já tinha uma noção do que era o RPG. A gente não. Uhum, então, uhum. Mas como eu falei, eu tinha uma noção do que era o RPG de videogame. E tinha... E isso eu não tô falando, galera que joga jogo eletrônico, não é a mesma coisa. Jogo de online, essas coisas, não é a mesma coisa. Mas eram jogos que tinha missãozinha. Que um dos mais famosos que eu adorava jogar era o Chrono Trigger. E é muito bom esse jogo e já lançaram outras versões e tal. Então era muito legal. Eu gostava bastante. Meu irmão jogava bastante. Então eu tinha essa noção de RPG e já tinha muito jogo de cards, que segue um pouco da regra do RPG, só que RPG de carta. O Magic. Tipo o Magic. Não era, na época não era o Magic, não era o que eu conhecia, mas é o conceito é esse. Então, porque, meu, tem muita referência, né? Lá fora, nos anos 80, o pessoal já jogava muito, antes já jogava muito, então é que começou a vir depois, né? É, a primeira vez que eu fui jogar RPG foi em 90, no finalzinho dos anos 90, foi um RPG dos Trapalhões. Nossa! Que... Mano, você tem um apego, você tem uma história só sua, os Trapalhões. É, tem. Porque tem um e-mail que você mandou pra gente. Ah, é, eu até mandei. Falando sobre isso. Falei que tinha. Era do Didiana Jones. Era uma história assim que você ia, jogava os dados, ia passando pra lá, tinha as armas que você comprava, não sei o que, era muito. Principalmente com esse nome, cara, Didiana Jones. Didiana Jones. É maravilhoso. Acho que o primeiro jogo que eu joguei de RPG já tava mais velho, já. Isso era 2005, 2006. Que eu, assim, RPG de mesa mesmo. Né? Tudo com mestre, com todas essas coisas. Ah, sim. E acho que foi D&D. Joguei D&D, joguei Star Wars, joguei um que a temática era tipo Street Fighter, essas coisas assim, né? O mundo que a galera sabe lutar e tal. Que massa. Foi bem legal, assim. E aí eu comecei a jogar pensando, putz, queria ter jogado isso antes na vida. Queria ter aprendido antes. A primeira vez que eu queria joguei... ter aprendido antes, queria ter começado antes, porque é muito legal. Eu cresci jogando jogo de tabuleiro. É, eu também. Banco Imobiliário, aquelas coisas, né? É, eu jogava Banco Imobiliário. O Jogo da Vida. Detetive. Nunca joguei Jogo da Vida, acredita? Não? Ixi. Eu joguei Detetive, que era, né, o Coronel Mustard. Com castiçal na biblioteca. No hall, na biblioteca. joguei Imaginação. Ah, Imaginação. Imaginação é um dos meus favoritos, porque era mó divertido e ficava uma disputa absurda, era engraçado. E é massa que é divertido ainda, né? Agora a gente até joga hoje, bêbado. Cara, fica exatamente. Muito... Agora tem um desafio a mais. Tem um desafio a mais. Porque fica ainda mais divertido. Então a gente já tinha essa pegada que a gente tem hoje com o jogo e tudo mais, quando era pequeno sem saber. E era divertido juntar a galera e ficar jogando, passar a tarde jogando, passar a noite jogando, era legal isso. E daí dormia todo mundo na casa de um. É. Nossa, parece um acampamento. Uhum. Mas o que mais você assistiu de desenho, assim? Então, já falamos da Manchete. Da Manchete também. Já falamos da Manchete. Qual que você gostava mais da Manchete? Ah, eu gostava muito dos filmes, das séries japonesas lá, o Changeman, o Jaspion, esse é que eu era apaixonado. Que eu tinha a galerinha na rua, né, e cada um era um personagem dos Changeman. Ai, legal. Pra quem não tá entendendo nada, é tipo a origem dos Power Rangers. Isso. Eu era o Changeman preto lá, que eu era, acho que era, deixa eu procurar aqui. A diferença é que o Power Rangers, ele ainda, como eu posso falar, ele ainda dá aquela variada, né? Tem a pessoa branca, tem a negra, tem o asiático. Ah, tem uma loira. Changeman é tudo japonês. É tudo japonês. É tudo igual, é todo mundo igual. É homem e mulher, tudo igual. Era o Esquadrão Relâmpago Changeman. Esquadrão Relâmpago, meu Deus. Era o box de DVDs do Changeman. Tem? Era esse que tinha o Giodai? Não, calma. Gyodai, ai, ai, ai, ai, ai. Nossa, o Gyodai lembra, agora eu não sei. Porque tem o Jaspion, tem o Changeman, aí, tem outro. Aí depois veio um monte, veio o Lion Man, veio o Black Kamen Rider. Aqui achei o Changeman preto era o Change Griffon. Tinha o Change Dragon, que era o líder, né? Ele era o vermelho. Aí o Change Griffon, que era preto. O Change Pegasus, que era azul. O Change Mermaid, que era branco. É, cor de rosa, acho. Ou branco. Maravilhosos esses nomes, não é? E o Change Fênix. E daí tem aquela lenda que uma das mulheres, uma da, não sei se era a Change Mermaid ou a Change Fênix, que era interpretada por um cara na hora da luta. Ah, que eu ouvi atriz falar disso aí. Dava pra perceber que era uma mulher, que era um cara lutando, que dava pra ver então. Um volume lá e tal. Ah, Gyodai, eu sabia que tinha algo errado. Gyodai, eu acho que o Gyodai ele apareceu nos dois, mas o Gyodai era do Jaspion, eu acho. Ah, não, que Changeman, Gyodai, achei. Então ele apareceu nos dois, porque já ouvi falar também no Jaspion, ah, sei lá, acho que eles usavam o mesmo vilão. O mesmo vilão. Que não, tinha mas deve ser só do... O Satan... Não, o Satan Goza era feio, do... feio, gente, esse boneco. A gente vai pôr... Eu vou pôr essa figura maravilhosa no post. O Gyodai é maravilhoso. Pra quem nunca viu o Gyodai. Puta, e não tem action figure, né, do Gyodai. Caralho, isso é muito feio pra nossa, fazer. Nossa, aí, ó. Oh, mas a empresa que fizer vai ganhar milhões. Milhões! Sim, milhões! Certeza, certeza que vai ganhar. É muito da hora. Eu fiquei bem triste quando a manchete acabou, porque aí já não tinha mais tanto esses desenhos. A Globo começou a passar anime. A Globo começou a passar anime, sim, quando ainda tinha manchete, porque a manchete começou a ganhar muita audiência. Uhum. Que era o único canal que passava esses desenhos e as séries e tal, né? Os tokusatsu. E... Mas aí a Globo começou a passar depois de um tempo, que aí depois outros animes vieram a fazer sucesso. Se alguém estiver me xingando porque eu tô falando anime e falar, ah, é anime? Olha, eu escuto dos dois jeitos. Ah, ó, é desenho japonês. É desenho, é animação japonesa. Exatamente. Aí ele xinga a gente também. Tem gente que fala Papo Vogon então... e aí eu chego uma hora na vida que eu vou aceitando, simplesmente. Então, é a mesma coisa action figure. Não é action figure, é hominho. É bonequinho. É hominho. É hominho, é. É mas ser pior... humaninho. Mas pior que era, né? Quando a gente era criança, tinha os comandos em ação, que a gente brincava de hominho, não era? Era os hominhos. É. Era os hominhos, não era action figures. Tu acha que eu sabia falar isso quando era pequeno? Action figure, nada. Boneco de ação. Não vou falar isso, cara. É bonequinho, é hominho. Eu faço coleção de hominhos do Monty Python. Eu tenho aqui uns... Você faz coleção de hominho do Python? Sim, em busca do cara ser sagrado, que eu tenho quase todos. E é hominho, não é action figure. Você tem hominhos do Monty Python, você brinca com eles. Como é que você faz? Ah, eu faz fiz uns... com eles? Eu fiz uns filminhos, tem até no YouTube lá, no canal do Andartolo, tem uns filminhos que vou eu fiz. Vou colocar o link no post dos seus filminhos com hominhos. Certeza não, que eu vou colocar. Imagine, um cara de 35 anos fazendo filminho com o hominho do Monty Python. Eu acho que não tem jeito melhor de passar os 30 na vida. Não tem, é maravilhoso tem, isso. Não tem. Você volta a ter... Enquanto a pessoa não tiver filho ou sobrinhos pra destruir os seus brinquedos, eu acho que no máximo a pessoa tem que usufruir deles. Tem que usufruir, claro. Então, a gente citou a revista Herói. Ah. Não sei se você comprava, se você gostava. Tudo. Sim, meu irmão comprava bastante. Que nem eu falei, eu tive um irmão mais velho. Então, querendo ou não, as coisas passaram primeiro com ele, né? Uh-huh. Então, eu joguei videogame por causa dele. Eu cresci jogando videogame, tudo. Ler quadrinhos, essas coisas. Conheci muito de Homem-Aranha e Super-Homem e todas essas coisas. Porque também não tinha, hoje em dia tem muito disso. Mas acho que antigamente não tinha tanta essa coisa de ah, eu só gosto de Marvel, eu só gosto de DC. Não tinha, você gostava de... Meu irmão gostava de Super-Homem, meu irmão gostava. Assim, eu vou ser sincera aqui, claro. Se eu for parar pra pensar, e eu já fiz isso antes, a maioria das coisas que meu irmão gostava e acabava preferindo era Marvel. Mas tinha algumas coisas da DC que ele comprava, que ele gostava, que ele lia. Certo. Mas ele conhece mais. Mas assim, eu vou no cinema com ele sabe a história de todo mundo, seja Marvel ou DC. Eu comprava muito revista de game, até porque a gente sempre pegava os códigos pra fechar os jogos. Ação Games. E pegar. Cara, eu joguei muito o Superstar Soccer. Acho que foi o único jogo de videogame de futebol que eu gosto. Eu gosto muito de futebol, mas eu não sou fã de jogo de videogame de futebol. Uhum. Mas o Superstar eu adorava. E era massa que tinha os macetinhos na revista, né? Nossa, você tirar cartão vermelho, não ter cartão vermelho, então a pessoa nunca vai ser expulsa do jogo. E a gente saia fazendo falta. Todo mundo, até no goleiro. Tinha até transformar no juiz em cachorro. Tinha vários desses negócios de idiota que a gente fazia. Mas ficava tava divertido pra jogar. Era mais que a gente ia na locadora, alugava o jogo só porque saiu na revista. Hoje é sexta-feira, dia de alugar jogo. Dia de alugar jogo. Era assim o pensamento. Hoje é sexta-feira, dia de alugar jogo, pra jogar o final de semana todo, devolver só na segunda, no domingo, à noite. Bons tempos. Bons tempos. Tinha então... ótimas locadoras aqui em Santos, que até tinha um programa de games que tinha um nome lá, que fazia propaganda da locadora. Que massa. Era bem legal. Que legal. Então, voltando a falar da Herói, eu não sei se você ficou sabendo, eu comprei um livro que conta a história da revista Herói. Sério? Foi... Que da hora. Um dia eu entrei no Catarse, falei, vou ver o que tem aí pra eu investir e tal. Daí vi lá, tinha... umas boas campanhas. Aham. Tinha a campanha do... Os próprios criadores da revista Herói, eles escreveram um livro contando toda a história, da onde que veio a ideia, não sei o quê, quanto que faturou, bababá, quantas edições tiveram, contando toda a história da revista. Nossa, que demais, cara. E daí eu comprei. E daí veio de brinde a edição número 1, autografada pelo editor da revista, sabe? É muito... Ai, que demais. Não, isso aqui é pra guardar pra sempre. Manda a foto pra gente pro público. Beleza, beleza. Até... Vai pra anotar aqui o que vai no post. Porque às vezes esqueço. A foto, biografia, herói. A lenda do herói. A lenda do herói. Você passou pelo bullying de ser nerd? Então, escola, deixa eu contar assim. Essa história. Essa aí é meio... Tem história! É meio traumático pra mim. Acho que esse podcast aqui vai ser um libertador pra mim. Ó, você porque... vai desabafar agora. É, quando eu era criança, eu usava óculos e daí teve aquele filme A Vingança dos Nerds. Que era deixa eu só perguntar, desde quantos anos você usa óculos? Você usa ainda? Não, eu fiz a cirurgia e não uso. Você fez cirurgia? Uh-huh. Ah, é verdade, eu vi você falando da cirurgia, é verdade. Mas quanto que era o grau? 4 graus, entre 4 e 5 graus. Mas tu tá falando esse último antes da cirurgia ou quando você era criança? Não, esse último agora, antes da cirurgia. Eu conheci uma criança que o grau dela era tipo 5. Puta, é muito grande pra uma criança, é ruim. Mas continue, você já usava óculos então, quando era criança? Quando... The Revenge of the Nerds, que é um filme muito divertido, aconselho todo mundo a assistir. Então, agora é normal assistir esse filme, agora só que na época era um bando... Eles eram um bando de retardado, assim, uns debiloide, né? O nerd lá era mostrado da pior forma possível, da forma mais degradante possível. Ah, mas o nerd pegou a líder de torcida, ó. Tá. Mas eu... É a vitória daquele filme. E eu, criança, era o único que usava óculos na sala. Aí, qual que era o meu apelido? Nerd. Todo mundo nerd. Me chamava de nerd. Só que era de forma degradante, pejorativa, exatamente. É. E foi ruim pra mim, sabe? Eu até tô contando essa história. Música triste, Matheus, música triste. Com lenço no lenço na mão aqui, enxugando as minhas lágrimas. Mas tá sendo libertador esse podcast. Desabafo, cara, desabafo. Você está no divã do guia. É isso. Muito obrigado. No divã do OPP. Muito obrigado pela consulta. E foi quanto tempo isso? Ah, foi o ano letivo inteiro. Ainda bem que no outro ano todo mundo já esqueceu, né? Todo mundo voltou das férias e ninguém mais me chamou de nerd. Então daí foi tranquilo. Nossa, na minha época os apelidos duravam pra toda a vida. Tipo, até hoje. Você vê que é um apelido que não faz sentido algum. Hoje em dia seria um apelido que não seria ruim. Não, hoje em dia... Na época era pejorativo, mas hoje em dia tanto faz. Hoje em dia você ser jovem e você ser nerd é até motivo de orgulho. Ah, apesar que eu sempre tive orgulho do que eu gostava e tudo mais, eu só era um pouco zoada porque já basta ser mulher na vida. Ah, sim, sim. E antes que fale, já vem, fazendo mimimi, não sei o quê, mas assim, eu cresci com irmão e primos mais velhos, então sempre gostei de brincadeira de menino. Uhum. Então eu sempre joguei bola, ralava tudo no chão de bicicleta e caía, e nunca liguei muito pra isso, então... E aí eu gostava de jogar videogame, e chegava na escola e tinha amizade com alguns meninos também, e na adolescência os meninos iam levar os mangás e a gente ficava vendo, aí o que pessoal legal. Ficava zoando, então, né, normal assim. Que legal. Eu já era estranho bastante. E sabe quem que devia ser uma criança muito nerd que hoje aproveita os louros da infância nerdística? Que hoje usa todo o seu conhecimento nerd pra construir suas próprias gadgets em casa? Na pensar, garagem de casa? Dá pra pensar em muita gente. O maior de todos, o Rodrigo Hilbert. Certeza que ele foi uma criança muito nerd. Nossa, que construiu os próprios action figures. Completamente. Ele era o cara, com certeza, ele é o nerd dos nerds. Ele pode zoar, é que ele é o nerd que ninguém chama de nerd porque ele é loiro e tal, mas certeza que ele era muito nerd quando era criança. Certeza. Certeza, cara. Construir os próprios brinquedos. É tipo o Sheldon que queria construir um laser, um raio pra matar as pessoas. É o Rodrigo Hilbert com os brinquedos de madeira dele. Aí, ó. Certeza. É que ele deve ter sido aquela criança, apesar que meus filhos também eram assim, fazia aquele carrinho de madeira pra brincar na rua. Essa coisa, certeza que ele que fazia. De Lego também, ele devia... Fazia a própria pipa. Esculpia o próprio peão. É claro, certeza. Guardava tudo dentro da pochete. Da pochete dele. Certeza, cara. Todos os materiais para construir tudo isso estavam na pochete dele. Pronto, matamos a dúvida mundial. Rodrigo Hilbert é nerd. Certeza. Eu vou certeza. Até anotar isso aqui pra ir pro post. É uma constatação, gente. A gente não está se perguntando. Não, a gente está afirmando. A gente está afirmando que o Rodrigo Hilbert é nerd. E aí os filhos dele falam: pai, eu quero o bonequinho de Star Wars. Não, eu faço. Uhum. Pode deixar. Eu faço uma Estrela da Morte pra você. Não aprendeu a fazer ainda? Vem cá que o pai ensina. Na sua idade, eu já fazia meus próprios brinquedos. Certeza que ele fala isso pros filhos. Na sua idade, eu já fazia meus próprios brinquedos. Mas tirando esse momento triste da sua vida, esse trauma, quando foi que você começou a perceber que o que você gostava, o que você curtia mais era considerado nerd? Ah, foi depois de foi velho. Foi aos poucos, assim. Não, foi depois de velho, assim mesmo, que eu percebi, e daí eu veio aquele insight, assim, eu percebi que quando eu era criança eu já era assim, mas eu percebi aí depois de velho mesmo. Mesmo tendo, andando com um monte de amigos que gostavam de Cavaleiros do Zodíaco, tudo. Porque não tinha aquela ideia de ser nerd, né? A gente não sabia que a gente podia ser otaku, por exemplo. Não, a gente gostava dos mesmos desenhos, só. Ah, pronto. É que hoje em dia é outro nível você gostar de desenho. É. A galera vai pesquisar e faz, e aí você tem que saber todos os detalhes. É, né? Exatamente. E agora você tem que ter carteirinha de fã pras coisas, né? Uhum. Tem a galera que exige e tal. Não, porque você fala que você gosta de Star Wars, ah, então diga o nome. Do planeta, do sei o quê. Eu fico tão possesso com essas coisas, cara. Porque assim, deixa eu gostar, sabe? Porque, por exemplo, eu gosto muito de Doctor Who, eu conheço pessoas que assistem. Se as pessoas me perguntam as coisas de Doctor Who, tudo bem. Qualquer coisa, gente, se eu fui chata falando de Doctor Who, pode me bater. Não, mentira, bate não. Pode brigar comigo. Mas assim, muitas vezes as pessoas me perguntam algumas coisas sobre Doctor Who e eu conheço e eu sei. E aí eu falo que eu sei porque eu pesquiso muito e eu também escrevo sobre a série. Sim, só a que profissão. Eu não fico condenando a pessoa se ela assistiu e não sabe tipo, nada, vários né? detalhes. Uhum. Eu acho legal pegar, tipo, pô, sabe tal coisa? Ele faz referência. Tipo, ah, tem De Volta para o Futuro que todo mundo conhece, todo mundo gosta. Ah, tem episódio de tal que faz referência. Eu acho legal pegar umas coisas que às vezes a pessoa vai gostar. Mas a pessoa não precisa saber tudo, cara. Se ela gostou da série, ótimo. Beleza, vamos aproveitar junto e conversar sobre. Mas não precisa apresentar carteirinha, não. Não, precisa saber o nome. Se você gosta, tá tudo lindo. Assistiu o nome de todo mundo. Por exemplo, aquele alienígena que o Obi-Wan corta o braço lá na cantina de Mos Eisley lá, eu sei que o nome dele é Pão da Baba, mas não quer dizer que, quem não saiba eu vá condenar. É menos fã, né? Eu pesquisei isso agora. Sabe curiosidade que não tem nada a ver, que eu comentei com uma pessoa esses dias. Nesse mundo artístico, acho que uma das maiores nerds, acho que um dos casais nerds, que não deve ser tão nerd, mas é nerd pela escolha, são os pais da Sam. Ah, sim, pelo nome dela, né? Meu, sério. Sim. Maravilhoso. Os dois nomes ainda por cima. E eu adoro Greasy, que é um filme maravilhoso, musical, muito da hora. E Sandy Leia. Então, sabe? Ah, Leia por causa da Leia, claro. É. É Sandy por causa da Sandy, da do Sandy Greasy. Do... Sim. E Leia do Star Wars. Ó, esse Leia eu não sabia. Eu sabia da Sandy. Olha só. É Sandy Leia. Palmas em dobro pra... Não é, cara? Olha pro isso. Pro Durval de Lima. Porque assim, eu acho bem nerd você pôr nome de filho em homenagem a filme. Seja qual for o filme. É. Eu acho bem nerd, assim, essa porque mostra essa paixãozinha e tal. E não é um nerd pejorativo, é um nerd legal, assim. O descoladão. Que é o fã que realmente gosta e quer fazer aquela homenagem. O cara que manja das culturas, né? Que lê, que assiste. Manja das culturas. Exatamente. É assim mesmo. Esse mesmo, eu gosto disso. Então quando eu descobri esse da Sandy, eu achei muito da hora. Nossa. Até então eu vi o nome, eu falei, ah, Sandy, ok, já vi esse nome antes. Tá? E até então, depois eu fui fazer a ligação que era com o filme, até porque eu acabo esquecendo de fazer esse tipo de ligação por causa até da pronúncia. Porque ele fala no filme, ainda mais falando inglês, ele fala Sandy. Uh-huh. E aí, eu demorei pra poder fazer essa ligação toda, só por causa da pronúncia. Aí quando eu descobri que era Sandy Leia, a cabeça explodiu. E aí eu fico pensando, será que além de música, ele... Oh, o Júnior não deu sorte na vida. Mas então, o nome dele seria uma referência a quem será? Ele podia ter tido uma homenagem mais legal, mas ele pegou o nome do pai mesmo e é bem feio. O nome do Indiana Jones é Henry Jones Jr. Aí, ó, será que não é uma referência ao Indiana podia Jones? Podia ser, né? Imagina. Vamos fingir. Vamos fingir que é. Só pra ficar menos feio pra ele. É, porque Durval de Lima Jr. fica meio esquisito. Tadinho. Mas eu acho que eu percebi da questão toda do ser nerd quando você percebe o quanto as pessoas estão te rejeitando, tá ligado? E rejeitando no sentido de, pô, estão me zoando bastante. Porque é que nem você falou, quando é criança e tal, pô, a gente aqui em casa fazia campeonato de game, passava o final de semana inteiro jogando Nintendo 64, Nintendo, jogava 007, jogava vários jogos. Uhum. Só que eu sempre cresci já também nessa cultura com filmes. Eu sempre gostei muito de filme, eu sempre assisti. E os filmes da Sessão da Tarde, eu sempre assisti. E De Volta para o Futuro, eu já gostava muito. Eu já gostava dessa pegada de viagem no tempo por causa de Volta para o Futuro. Uhum. E assisti algumas coisas. Minha mãe gosta de um filme que é uma história mó bonita, que é com o cara que fez o Super-Homem, o cara que já faleceu. O Christopher Reeve. Isso, ele mesmo. Ele fez um filme, acho que é De Volta ao Passado. A gente até citou no episódio sobre viagem. Uhum. Minha mãe adora esse filme, porque é o cara, volta no tempo, aí se apaixona pela mulher, só que aí ele não pode ficar naquele momento, porque não é o tempo dele. É bem louco que a bonitinho. História. É, e é um filme dramático. Só que é muito louco você pensar, meu, mas é praticamente uma ficção científica. Uhum. Um drama, sim, que é um filme que quem vê a sinopse, sei lá, vê toda a temática e o ator e não sei o quê, pensa, é filme de mulherzinha. Não, cara, tem viagem no tempo. É pra todo mundo assistir, é da hora, sabe? Então minha mãe adora esse filme. Que massa. Então eu sempre cresci já gostando muito de filme. Minha mãe fala que meu pai gostava de uns filmes assim, né, nessa pegada de ficção científica, ele gostava de Star Trek. Então a gente já tinha um pouco disso, mas até então eu achava divertido, né? Legal de ver. Só também quando eu era um pouco mais velho, assim, que aí a gente começou a ter aquela diferença de tratamento, de essa galera gosta disso, essa galera é estranha, blá blá blá, não sei o quê, porque sempre tem, que aí começa, talvez eu esteja naquele estereótipo. É. E aí você começa a aceitar e achar legal. Porque eu sempre tive a ideia, que era a imagem que passavam de nerd, de uma pessoa muito inteligente. Uhum. E assim, na escola me chamavam de CDF, que era o termo das antigas, né? Que era aquele termo que usavam. Mas eu nunca fui mega inteligente, eu nunca fui tipo, nossa, eu manjo muito de ciência, de química. E essa era a ideia que a gente tinha, né? De nerd. Uhum. O cara que manjava de ciência e de astronomia e etc e tal. A gente via Bikman, sabe? Sim, do Bikman, a gente falava, boa. Mano, eu não entendo disso, eu tô aprendendo agora. Uhum. Bikman. E a gente achava que o nerd era o cara que... O Bikman era o nerd. Uhum. Era o cientista. Sabe? Essa era a ideia. Que aquele cara era o nerd. Uma ótima lembrança, teoria, Bikman. Gente, o Bikman era maravilhoso. Uhum. Queria que voltasse a passar, sabe? Só passar a reprise mesmo, não teria problema não. Pois é, né, por que que não passa, né? Na própria cultura, né, que passava na cultura. É, então, cultura, meu, era muito... TV Cultura também foi um canal muito que deu essa... Que alimentou esse gosto nerd da gente. Passava o Bikman, Tintin. As Aventuras de Tintin, que é de um quadrinho, pra quem não sabe. É, né. E não é nem americano, nem nada. Não, é belga, né. Já assistiu o desenho na versão original? Não. Tem na Netflix, eu posso assistir em francês o desenho. Uau. Oh, vou procurar. E é muito legal assistir em francês. E Tintin a pronúncia tantan. É muito engraçado. É muito diferente, é muito legal. Então, e a gente tinha muito mais. Claro que agora a gente não tinha tanto acesso à TV a cabo como tem agora. Então na TV a cabo você assiste um bilhão de desenhos. Mas a gente teve sorte de que praticamente todos os canais abertos passavam desenho em algum momento do dia. E passava bastante. A Globo passava bastante desenho. O SBT, a TV Cultura passou bastante desenho. Hoje em dia ainda passa desenho, mas é diferente. A Band passava desenho também. A Band passa Simpsons hoje em dia. Mas a Band passava bastante desenho. Uhum. Então assim, quando passa desenho em alguns desses canais, é nos horários que a gente nem sabe mais. Uhum. Mais saudades do TV Globo. É que agora a gente tem o Netflix, a nossa disposição, então a gente vai assistir a hora não, que a gente... agora é diferente, tá, mas é que nem eu falei, nem TV a cabo antigamente era tão disponível assim, porque aí depois quando eu fui ter TV a cabo com 10, 11 anos de idade, e aí eu fui começar a assistir os desenhos da Cartoon, aí eu comecei a assistir Laboratório de Dexter, que também é outro estereótipo de nerd, que é um moleque bem, sabe, que mexe, gênio. Que é cientista mesmo, que é gênio, e era o chatão que não podia mexer nas coisas dele e tal, E é engraçado porque por um momento você fica meio que com raiva da Didi falando, pô, mas não é pra mexer nas coisas dele, chatona. Hoje em dia a gente assiste, a gente quer ser a Didi, quer falar, vai lá mexer nas coisas dele. Vai lá apertar o botão que não é pra apertar. Vem mexer no meu zominho do Monty Python aqui. O zominho. Um ser humaninho. Um ser humaninho. Então, a gente já tem outra visão vendo esses desenhos das antigas, assim, uhum. O que é legal. É, quando eu comecei a ter TV a cabo, foi isso. Foi começar a assistir os desenhos da Cartoon Network e começar a assistir mais os Simpsons e ver Beavis e Butthead e South Park na MTV. Nossa, ontem eu baixei o filme do Beavis e Butthead. Nossa, me deu uma nostalgia enorme, assim. É eu rachei de rir. Eu não lembrava que era tão engraçado. É muito engraçado. Eu tinha assistido no cinema no lançamento lá, né? Em 96, acho. Uhum. E daí, até então eu nunca mais tinha assistido aquele filme. Caraca, eu já tenho mais de anos. Nossa, é muito engraçado, é muito bom. Assistam, gente. Agora. Beavis and Butthead. Juventude, assistam. Assistam, cara. É muito engraçado. Olha, eu vou arriscar de dizer, tudo bem que a pegada é diferente e South Park tá aí até hoje, mas eu acho Beavis and Butthead mais engraçado que South Park. Eu também acho, com certeza. É a pegada diferente e tal. A questão do South Park é a zoação com criança mesmo. Mas pré-adolescente, sei lá. E o Beavis and Butthead, os moleques são os adolescentes babaca mesmo. Uhum. Ou o jovem adulto, por assim dizer. Somos nós. Jovem, a gente vai ser sempre jovem adulto. A gente nunca vai ser adulto. A gente não vai envelhecer. Não. Mas eu adorava o Beavis and Butthead. Eu assistia. Minha mãe gostava. Minha mãe achava muito engraçado o Beavis and Butthead. E eu já vi gente chamando o Rick and Morty de Beavis and Butthead da ficção científica. Ó. Oh. Eu achei... Eu achei bizarro e achei ao mesmo tempo estranho. Uh-huh. Porque eu não sei se a pessoa falou de um jeito bom. Ah, é verdade. Que o problema foi isso. Porque eu vi bastante gente que não gosta. Aliás, beijo, Thalita. Porque o Beavis and Butthead era um desenho muito simples, né? Eram os dois personagens principais, com alguns figurantes. E os episódios que eles estavam assistindo, que eles estavam assistindo o videoclipe. Clipe, é verdade. E era só isso, né? Muito simples a história, assim. Esse era o nosso lado mais estranho, porque não bastava a gente ter um estereótipo de nerd. Era o nerd que gostava punk rock. Eu gostava muito de grunge, de heavy metal e por aí vai. E aí a gente era mais estranho ainda, a gente era mais zoado ainda. É pra deixar mais de canto ainda aquela pessoa aí lá. Aí você escuta esse rock pesado. Vai pra lá. Ou escuta isso até hoje. Você escuta esse rock pesado aí. Ah, é? Escuta até hoje, é muito engraçado isso. Alguém me abordar. Esses rock pauleira. Se eu tô com camiseta. Mesmo se for uma camiseta nerd, se for preta e eu tô de All Star, eu tô de bota, e o fato, tem tatuagem, não sei o que. Aí você curte uns rock pauleira, né? Você curte uns rock pesado. Falei, nossa, as pessoas falam assim ainda. Eu fiquei pensando nisso. As pessoas falam desse jeito ainda. Como assim? Como assim, gente? Porque basta você falar que escuta rock. Todo mundo acha que qualquer coisa de rock é pesado. Não, ao mesmo momento que você escuta rock, você também é drogada, você também é não sei o que. Satanista. Uhum. Sou satanista. É, basta isso. É, eu cresci ouvindo Creedence, mano. Creedence é rock, não é um rock pesado. Mas você escuta uns rock pesados. Não, eu cresci ouvindo Raul Seixas. Então, gente. É assim, né? É o estereótipo, não tem jeito. É. Mas fomos crianças... nerds felizes de uma maneira ou de outra, mesmo a gente não sabendo, a gente era um pouco nerd. Sim. É que assim, crescer assistindo desenhos, 98% das crianças cresceram. Eu não tô falando 100%, porque eu realmente conheço pessoas que não cresceram, não têm essa cultura de falar de desenho animado, de conhecer desenho antigo. Uh-huh. É, com pessoas da minha convivência mesmo. É, pessoas mais velhas que eu até, que eu acho engraçado de falar de desenho antigo e a pessoa não conheceu. Eu falei, pô, mas esse desenho é mais velho que eu. Sabe? Naturalmente você deveria conhecer. Esse desenho passava todo dia, cara. Onde você tava? Então, onde você passava na caverna? Você não tinha TV em casa. Poxa vida. Mas assim, claro que eu entendo também que muita gente brincou na rua. Eu brinquei na rua. É, muito. Então eu tinha os amigos e jogava bola e brincava de carrinho com meu irmão. Uhum. Mas assim, quando passava o tempo em casa, eu ficava assistindo desenho. Ficava assistindo desenho com a minha mãe, com meu pai. Então a gente cresceu muito, a gente gostou muito de filme desde sempre. Mas a gente teve infância de brincar na rua, de brincar com meus primos e tal. Então, é que aí depois de um tempo, principalmente depois dos meus 10 anos, que eu mudei pra onde eu moro agora e tal, a gente já... Minha mãe já ficava ficava mais preocupado da coisa toda de ficar na rua. E acabava que a gente acabava assistindo mais, ficava mais em casa, né? Ficava mais dentro de casa e acabava assistindo mais TV. Mas não foi uma coisa ruim, pelo menos, sei lá, agora eu vejo isso. É diferente de agora, das crianças ficarem o tempo todo só nisso. Aí é mais preocupante. Fica o tempo todo no computador, aí é preocupante. Mas antigamente a gente via TV, aí cansava, ia brincar, ia fazer alguma outra coisa. Aí, sei lá, jogava videogame. Fazia videogame, minha mãe podava. É, a minha infância, eu passei, né, eu morava em Curitiba, né? E tava muito perigoso e tal, não sei o quê. Meu pai pediu transferência e a gente foi pra uma cidade do interior aqui do Paraná. E daí lá eu tinha muitos amigos na rua e era a coisa mais legal brincar na rua e tal. E jogar videogame e ir pra dentro da casa de alguém assistir televisão. Tanto que tinha um amigo nosso que ele era evangélico e daí não tinha TV em casa, né? Não podia e tal. Ele se soltava na casa com a gente, sim. Realizava o sonho dele de assistir TV. E a gente não entendia o porquê que ele não tinha TV em casa, né? Mas mesmo assim a gente acolheu de braços abertos. Olha que bonito isso. Chegava assim pro menino: vamos te levar para drogas mais pesadas. É, exatamente isso. A TV. Ele tá bem hoje em dia? Você tem contato com ele ainda? Não, faz tempo que não. Não sei. Será que ele não é o Feliciano? Você nem sabe o que vocês fizeram com ele. Será que ele Olha não que é o... perigo. Olha. Que tá querendo tirar as coisas religiosas. Então, aí, só de raiva, olha, né? Olha que perigo essa história de tirar tudo que é relacionado ao religioso. Vai ter um monte de banda que não vai poder vir. Mas imagina, o Bad Religion não vai poder vir. Não faz sentido. Você tá doido? A gente não vai poder ter um monte de jogo de RPG, por exemplo. Pois é. Não. A indústria de games e cinema e música movimenta milhões na economia de um país. Ele quer acabar Nossa, com isso. Ele não. É idiota, é burro. Não. A gente compensa. Tá, vamos deixar ele pra lá. Eu burro mesmo. É idiota. Só porque ele era meu amigo na infância e não tinha televisão e eu deixava ele brincar com a gente, olha só. Só por isso. Só por causa. Ficou revoltado. Bom, aí resumo, a gente aproveitou bem a infância. É, eu não me arrependo, não. Cara, se eu pudesse eu teria aproveitado mais, mas só porque era muito bom, não que eu não tenha aproveitado o suficiente. Uh-huh. Mas só porque, sei lá, eu tenho cicatrizes no joelho até hoje que provam o quanto eu caí de bicicleta, de patins, de skate e subia de novo e brincava de novo e ao mesmo tempo cresci assistindo muita coisa. Agradeço muito ao meu irmão por ter me ajudado nessa empreitada de todas as coisas que eu assisti. E hoje em dia eu que vou influenciando ele um pouco também, assistindo um monte de coisa. Então a gente conversa sobre tudo que é novo que sai. E é isso, eu vou ser sincera que eu tenho vontade de ter filhos e quero muito que eles cresçam nessa pegada também, assistir desenho junto e não grudado tanto com a TV, mas conhecendo bastante coisa, assistir filme. E coitado, as crianças vão crescer já fazendo maratona de série. Ó, filho, aquele lá é o Marty McFly, hein? Saiba tudo sobre ele, hein? Nossa, imagina daqui uns anos, se o efeito já não é grande coisa agora, imagina daqui uns anos. Que loucura. Como você pretende criar filhos ou futuros sobrinhos? Vai influenciar? Não, eu já tenho uma sobrinha que eu já dou umas influenciadas nela. Já faz eu o já, trabalho. Já fiz ela pra assistir Coraline, que é do Neil Gaiman, né? Fofo. E ela adora. O meu irmão fala, não aguento mais ela pedir Koyaine. Eu quero Koyaine. Que fofo. E é New Gamer, né? Então já tô colocando ela nesse mundo. Olha, que tio maravilhoso. Que tio doutrinador. Eu queria muito ter sobrinhos pra isso. Vamos ver, quem sabe. Ah, não, é legal, é legal. Você vai ter e vai ver como é legal. Eu já tenho um afilhado. Aí, ó. E meu afilhado tá louco por Game of Thrones. Ele adora. Tudo bem que meu afilhado já é adolescente, mas... Ah, tá. Com o tempo, eu já comecei, eu levei ele em evento, levei ele no Anime Friends uma vez, levei nos eventos aqui em Santos. Ah, que legal. Ele curte bastante anime, ele gosta de mangá, essas coisas assim. E aí ele começou a assistir Game of Thrones e pirou. E gostou pra caramba. E isso tudo começou com Harry Potter. Ah, aí, ó. Pois é, Harry Potter fez um ótimo... Teve a época do Harry Potter. Um ótimo serviço pra humanidade, sim, né? Quanta gente começou a ler por causa do Harry Potter. Ter o costume de ler, exatamente. Sim, cara, é demais isso. Por mais que as pessoas tirem sarro, falem, porque tem muita gente, curte franquia, mas tanto Harry Potter quanto Senhor dos Anéis, né? São duas franquias que Senhor dos Anéis é muito mais antigo, mas aí teve o boom de voltar e vamos fazer filme, vamos fazer isso e aquilo, e aí as pessoas foram se interessar a ler. E Harry Potter é a mesma coisa, teve toda aquela coisa com os filmes e tal, e o Harry Potter é dos anos 90, os livros, né? Uhum. E aí começou o pessoal a se interessar. Então acho que acaba valendo, assim, como várias outras franquias de livros. Então acho legal isso. Sabe o que me fez ter prazer em ler? A revista Mad. Que legal! É por isso que eu sou um debilóide desse. Ah, Ah, você viu? Você, minha mãe, diz minha mãe que lia pra gente quando a gente era. Ah, é? Então, agora eu faço coleção também, né? Uhum. Das antigas, assim, todo sebo que eu vou, eu procuro a revista Mad. Que legal. E é maravilhoso, assim, você vê, puta, como que os caras escreviam isso. Pô, é muito engraçado. Não pode, hoje em dia não pode. Teve uma época quando meu irmão tava fazendo jornalismo, ele começou a caçar algumas revistas e procurar em sebo também, por questão de pesquisa, aí fui lendo, eu falei, mano, que loucura. É muito da hora, é muito legal. Mas é que nem eu falei no começo do episódio, tá tudo muito mais acessível hoje, tá tudo mais fácil. Na nossa época, mesmo não sendo tão acessível, o que a gente tinha era muito bom, sabe? Tanto de jogo de videogame quanto de desenho e filme. Uhum. Era muito legal e muito divertido. Então, a gente cresceu bem, até meio maluco, mas cresceu bem. É, não me arrependo e faria tudo de novo. Exatamente. Se pudesse passar pela infância de novo, provavelmente brincaria mais e veria mais outras coisas. Mais outros desenhos. Uhum. Mais animes, por exemplo. Tem uns animes das antigas que eu tô vendo agora que eu falei, pô, ou eu não lembrava de ter visto. Por exemplo, eu terminei de ler o Yu Yu Hakusho. Uhum. E o Yu Yu Hakusho eu não cheguei a ver até o final. Aí eu li, agora eu vou assistir, se eu não me engano, tem no YouTube. Outro desenho. Um que é mais da minha adolescência é o Evangelho. O Evangelho eu assisti, é muito legal. O Cowboy Bebop é muito bom. Esse aí eu aprendi na catequese. Tinha os monstros, o robô também? Na catequese. Os robôs gigantes? Tinha lá também. Olha, tinha os anjos, acho que era, hein? O pior é que tem os anjos na história. Então. Você assistiu, Rogério? Não. Assiste. Tem os anjos também. Por que pareça? Essa parte é séria, tem os anjos na história. Mas aí assiste que você vai entender. Só que no caso, os anjos são os outros. Eu comecei a assistir Rick and Morty porque você indicou. Agora vamos assistir esse Evangelho, então. O que você está achando? Você está feliz com a sua escolha? Estou, completamente. Você está satisfeito? Eu estou na primeira temporada ainda, mas é um episódio melhor que o outro. A terceira temporada consegue ser mais insana. Acabou agora a terceira temporada. Eu assisti essa semana. Nossa. Essa semana estou falando do dia da gravação, porque aí saiu esse domingo que passou agora. O último episódio da terceira temporada. Tem no YouTube, ligado? Quando você terminar a segunda, aí você vê lá depois. Beleza. Ai, pra quem não assistiu Rick and Morty, assista. O Rick e Morty. Henrique e Morty. Henrique e Morty. Henrique Morty. Aproveita que hoje é dia 12, dia das crianças. Amanhã é sexta-feira 13. Oh, olha só. Assista o filme de terror. A recomendação do dia para crianças. Amanhã é sexta-feira 13. Assista os filmes de terror todos disponíveis, as animações. Os episódios de Halloween dos Simpsons e do Family Guy. Ou aqueles Goosebumps, que é bem infantilzão, né? Goosebumps. É verdade. Esse é legal. Assista Billy Mandy, é. Ou é bem legal. Covarde. Não. Coragem com Covarde. Coragem com Covarde, um dos antigos também. Que é o que não é tão antigo, vai anos 2000, final de anos 90. Anos 90. Anos 2000, por aí. Comecinho. É do Cartoon, da outra geração do Cartoon. Coragem com Covarde também tem uns monstros bem legais. Isso que a gente nem tá falando de Scooby-Doo, porque aí Scooby-Doo a galera já sabe, funciona. Já nem tem mais no graça. No final tira a máscara e era o zelador. É sempre assim. Então vai, recomendação Dia das Crianças. Faça maratona de tudo quanto é desenho, série. E amanhã, sexta-feira 13, faça maratona de alguma coisa de terror. Seja algum seriado, assista It. Seja o original quanto o novo. O original, vou te falar que os atores são bem ruins. Ah, eu lembro que eu assisti quando era criança e o It não passa na regra dos 15. Não passa. Não. Por sinal, o moleque, que é o principal, que ele perde o irmão logo de cara, que o irmão vai atrás do barquinho, uh-huh. esse cara se matou. Sério? Anos atrás. Acho que ele tinha uns 20 e poucos anos. Putz. Por isso que a gente nunca mais viu ele em nada. Primeiro que ele, tipo, não fez mais nada relevante. E aí ele se matou. Eu fui ver depois, assim, falando de atores mirins e tal. Ele se matou. Olha eu já adiantando a sexta-feira 13. Spoiler aí, ó, da sexta-feira 13. Spoiler da sexta-feira 13. O pior é que o filme do It, né, ele, se você pega o original, tem umas 3 horas. Porque já é tudo incluído, a parte das crianças e a parte dos adultos. É que era uma série, né? Era uma série pra TV, era um filme pra TV. Um filme pra TV, que eles dividiram em partes. Só que era muito simultâneo, né? Porque esse novo, por enquanto, foi só as crianças, né? Uh-huh. Então, o antigo, ele mostra meio que as duas coisas ao mesmo tempo. Mostra a parte das crianças, aí mostra eles adultos, aí eles lembrando quando eles eram crianças. Mostra tudo meio que ao mesmo tempo, assim. Aí depois um bom tempo vai focando nas crianças, aí depois foca mais nos adultos. Mas durante um bom tempo, assim, é meio simultâneo. Tipo, mostra a lembrança dos adultos e tal. Assistam, é interessante, é legal de ver aqueles efeitos maravilhosos. O ator que faz o O palhaço, ele tá sensacional. O Tim Curry? É, ele não tem nem o que falar, assim, ele tá genial nesse papel do filme original. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Então, vale a pena ver, principalmente por causa dele, assim, mas os efeitos... Mas você sabe como que o Tim Curry tá hoje em dia? Em que sentido? Você vai fazer uma piada? Não, não, é sério, assim? É verdade, é triste. Ele teve derrame, ele teve... Sério? É sério, ele tá na cadeira de rodas, deixa eu achar. Coitado, ele fez um monte de filme da hora. Eu gosto muito do Rocky Horror que ele fez. Recomendo, sexta-feira 13, assista o musical Rocky Horror Picture Show. Ah, mandei o link pra você. Eu acho que não está mais na Netflix, porque era um dos filmes que ia sair, do catálogo, busquem. Que triste, mano, eu vi a foto dele assim, parecia que ele tá de boa, não sei, não lembro quanto... Não lembro qual foi o último filme dele que eu vi, nem nada, mas... Nossa. Mano, ele tá assim. É triste mesmo. É recente, sei lá. Caraca, eu não sabia. Eu sempre vi umas fotos dele, parecia super bem. Ai, pelo que parece ser 2006, peraí. Que loucura. É que sempre eu acabava vendo foto diferente, que ele parecia super bem. Então. É, um filme bom aí pra criançada, que não é terror, mas também não é infantil, é Gremlins. Sim! É bom pra assistir no filme no Halloween. O Gremlins é muito bom. Gremlins é meio estranho, assim, de tipo... O que que eu falei? Assistindo Halloween, não. No Sexta-feira 13. É, Gremlins, Goonies, pra quem tiver na pegada e curte Stranger Things, aproveita e já assiste todos esses filmes anos 80, assim, que é divertido de ver. Mas Gremlins é muito legal, porque você parece... É que pra gente já parece mais bobinho, né? Mas pra pessoal mais novo, tipo, nossa, exato. Uhum. Toda a referência de não alimente depois da meia-noite. Tem as três regrinhas. Não jogue água. E... Qual é a última? E não levar no sol. Tinha um negócio assim, na luz forte. Ah, é. No sol ele morre. É, né? Que até era o jeito deles matarem. É. Assista. É muito da hora. Bom, é basicamente isso. Essa... Já demos até recomendações de coisas que a gente olha assistia só. Na nossa infância, na verdade. Se for ver bem, aquelas crianças desses filmes também são bem nerds. Então é isso. A gente assume que a gente é nerd desde criança, mas hoje em dia a gente pode falar essas coisas porque a gente não vai apanhar na rua por causa disso. Ou vai, sei lá. Só que agora nós estamos agora mais fortes, né? Agora a gente pode ficar com a tia, filho. Agora a gente é mais forte, né? Quando era criança. Mas, bom, espero que vocês tenham aprendido com esse podcast a se assumir, a perceber que você foi uma criança nerd. Com certeza vocês foram crianças. Contem os filmes que vocês cresceram assistindo, os desenhos que vocês gostavam mais, então comentem no post aqui no blog, né, no post desse episódio, mande e-mail para contato@obrigadopelospeixes.com, mande mensagem para @obgpelospeixes e a gente algum dia vai ler, porque eu já tô atrasado uns 3 episódios no Campo de Mob, mas eu vou ler, gente, prometo. Mas conta pra gente, e feliz dia das crianças. Espero que vocês aproveitem muito e estejam fazendo várias maratonas. E Thiago, muito obrigada mais uma vez pela participação, muito obrigada por dividir todo esse sentimento e desabafar com a gente sobre o sofrimento que você passou. Eu é que agradeço. Foi um prazer sempre estar junto de vocês, público do Papo Vogon, Papo Vogon, Papo Fogo, Papo Fogo, Papo Fogo. E é isso aí, vamos. Em espanhol é Papo Bogo. Papo Bogo, é isso. Papo Vuegon. Papo Vuegon. E é isso aí, gente. Vamos nos divertir e seremos sempre crianças nerds para toda a vida. Faça sua propaganda. Ah, sim. Acessem lá o www.andartolo.com, que é o site quase mais completo sobre Monty Python no Brasil. Temos lá muitas coisas. Falamos de curiosidades sobre Monty Python, sobre a carreira solo de cada Python. Tem o Pythoniano, que é o meu podcast. E a Mai também, ela está convidada para um dia participar lá, e vamos todos nos unirmos numa grande... Com nossos hominhos. numa grande... Vamos todos nos juntar com os nossos hominhos. Isso mesmo. E vamos todos... Ah, eu tô tão feliz de estar participando por esse Dia das Crianças que... Eu não sei mais o que falar, sabe? Você ficou muito feliz. Eu fiquei muito emocionado. Agora vamos fazer alguma maratona de desenho. Vamos. Escolhe um desenho aí pra fazer uma maratona. Rick and Morty. Vamos fazer Rick and Morty. Assistam Rick and Morty, tem muita referência do guia lá. E depois Caverna do Dragão. E depois Caverna do Dragão. Tem no YouTube, vai lá assistir. Faz maratona. Pra quem não conhece Caverna do Dragão, vai lá. Dungeons and Dragons. Uhum. Você assistia She-Ra? She-Ra. Você ficava procurando o geninho no final do desenho? Sim. Eu lembrei disso. Certeza. Ai, She-Ra era muito legal. E aí é muito estranho, porque se for parar pra pensar, o nome do desenho era Ela Rafa. É. E o nome do irmão dela era Ele Homem. Ele Homem. Ele Homem. Que péssimo, gente. Muito criativo esse pessoal. Tem vários memes hoje em dia correndo. Coitado. Não é isso. Então até é isso, mais. Gente. E obrigado pelos peixes. Quando me disse então que um dia rainha eu seria, sofreu a maldade por ressurreição ou vejam cavalo de fogo.